Objeto 5716, seu solo foi ao 58, prossiga táxi via taxiway Alfa Kilo, reporte para ingresso no pátio 3. Alfa Kilo, reporte para ingresso no pátio 3, na 3 curto, 713. Afirmo. A bordo, Romania 0310, alterna, Guarulhos. Copiado, Guarulhos 3105, Tobi, autorizado táxi via pátio principal Índia, Alfa. Ponto espera, torre no noite nesse momento. Livre táxi, pátio Índia, Alfa, ponto espera, mais 0862. Fechou. Ingresso no pátio 3, 5716. 5716, tem condições de prosseguir atento aí a uma aeronave que está no pátio da Total com 5727? Gente, vamos prosseguir atento ao Total. Positivo. Boa noite, Rio 5972, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 1 centena 0629. Identificação, voa direto Duna, 12 mil pés, 1015 no ajuste, reporta localizador. Duna na proa, 12 mil pés, reporta localizador, 3600, o ajuste é 1016. Afirmativo. Quero táxi total 99083 a bordo, autonomia 3 horas e 40, alterna Galeão. Copiado Galeão, 340, 3 PLB, autorizado táxi, pátio principal, Índia, na Alfa Torre no Noite, Pessoal 612. Entre táxi, pátio principal, Índia, na Alfa Torre de 862, obrigado. Com microfone e tradução. Vou dar uma checada no equipamento, obrigado. 72, decola aos 04, controle 19.35. 19.35, muito obrigado. Nada. Controle Salvador, boa noite, é o Rio 5972. Decolou na sua escuta cruzando 1.700 pés. Rio 5972, boa noite, contato radar, subirão 300 direto Leda. 5972, dá presente direto Bridge. Quem dá presente direto Bridge? Total 9908, boa noite, autorizada a minha área decolar, pisto no zero, vento 1 centena 08 nosso. Minha área decolar no zero, seguinte, total 9908, obrigado. Para 4.000 ou pode estar liberado as restrições da descida? É livre restrições. Maravilha, então, livre das restrições da descida, 4.000 com 1.015, o 5837, obrigado. Salvador, boa noite, quero ter informação alfa. Boa noite, 05, boa noite, acionando a identificação, autorizado a MAD, descida ao 050. 050 na MARI, boa noite, 050. total 9908, decola aos 10, controle 119, decimal 35. 935, bom serviço, 9. Muito obrigado, tenha um bom voo. Total 9908, boa noite. 9908, boa noite, contato radar, subir ao 320, saída abordo. Ao 320, saída abordo, 5972, chama Recife, 125, decimal 1. Ok, Recife, 125, obrigado. Total 9908, direto posição Elefant. Direto Elefant, 9908, obrigado. Boa noite, 05 da presente, voa direto Duna, 2000 pés, 1015 no ajuste, está livre LF, reporta estabilizado. Entendi, manter o perfil, deixa só descer, boa noite, 05. Entendi. Webjet 5837, é o número 3 na aproximação, reduza 2209. Reduzindo, 37. Então, 3600. 3600, completa a aproximação, torre no 862, bom pouso. 286, uma boa. Salvador, de Andrés 600. Final aqui passou de acerto, Andrés 600. Cliente autorizado pouso, pista 10, 120 graus, meia dúzia de nós, 6600. Pouso na 10, na 3600. Total 9908, Recife 128.8, alternativa 12545. 182545, 9908, obrigado, bom serviço. Boa viagem. Boa trabalho, obrigado. 537, 2000 pés, ajuste 1015, reporte estabilizado. 2000, 1015, reporte estabilizado, web 5837. Direita, pode prosseguir nessa frequência até o portão 4, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette até o portão 4, 3600. O 5837, redução para 1809, é o número 2 na aproximação. Firmante, vamos reduzir aqui então o 5837. Localizador, boa noite, certo. Sim, complete aproximação, torre 18-6. Foi 37, o tráfego UBRASED está com 60 de Braut, é um Boeing 738, está com 3 milhas. Se não tiver condição, a gente pode fazer um box para aumentar o espaçamento. A gente está reduzindo, a gente está com 140 nós indicados aqui, a Ground vai reduzir aí para uns 130, 125. Está ótimo, está agora com 3.7 milhas, está ótimo, reporte estabilizado. Maravilha, está estabilizando agora no localizador 5837. Está visual com tráfego à frente e visual com campo também. Torre 18-6, bom pouso. 18-6, muitíssimo obrigado e um ótimo serviço, senhor. Até a próxima. Sucesso. Torre, boa noite, Web 5836 na aproximação final, como número 2, ciente do tráfego à frente. Afirmativo, Web reporta a guarda para o salido. Guardando, obrigado. Ligou 1606, boa noite, precisamos ser desenhado 150. Boa noite, 1606, desce para 2000 pés, ajuste no 015, chegada Mari. 2000 no 015, chegada Mari, 606. No 805, libera a direita, Alfa Juliette, portão 01. Direita, Alfa Juliette, portão 01. Afirmativo, nessa frequência libere assim que puder. Próprio, bom, nós estamos. Web 5837, uma centena com 612, o voo está livrando, está autorizado o pouso. Livre pouso 5837, o pregador. 537, às 27, direita, Alfa Kilo, pátio 3. A entrada de compulsão 62. Termativa, Alfa Kilo, pátio 3, vai pro...